artista apaixonado do Brasil. Vamos embora, gente, é Caiozinho ao vivo. Para dia nobre, toca o Caiozinho sucesso. Tô aqui na sua frente, meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. E gosta assim, tá pra ser um maloqueiro. Disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bato o desespero que sou eu sem ela. Eu danço na nossa fumaça, me abraça no convencível, segurar minha mão. Até lá pra tirar uma foto, se não tivesse de moto não pegava não. E hoje nós bota pra fuder e vê o sol nascer, faz o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, jeito de viver só com amor e fé. E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faz o que cê quiser. Hoje nós vai pro outro rolê, jeito de viver só com amor e fé. Canal Total Sucesso, meu CD. Alô galera do canal Arrocha, estouradinho da mídia, estoura. Meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. É bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. E gosta assim, só pra ser um maloqueiro. Que gosta de soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até parto o desespero que sou eu sem ela. Eu danço na nossa fumaça, me abraça no convencível, segura minha mão. Até o ratar tirar uma foto, se nós tivesse de moto não pegava não. Hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faz o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faz o que cê quiser. Hoje nós dá outro rolê, o jeito de viver só com amor e fé. Bora GM divulgações, Jeff divulgações, AM divulgações, quer que é o Games? ARS Fashion.